Aqui começa a transmissão local da Rádio Nacional do Alto Solimões, ZYH 288, transmitindo em 96,1 MHz, FM, uma onda verde no ar, emissoras EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Está começando o seu programa informativo e musical de todas as manhãs. Alô Fronteira. começando aqui o nosso programa Alô Fronteira pela sua Rádio Nacional do Alto Solimões. Que você sintoniza na frequência de 96.1, é a nossa FM. Eu sou Kátia Franco, aqui estarei até às 10 horas na apresentação, produção do seu programa. Colaboração aí da nossa querida Silvana Castelo Branco. Na operação, Felipe Pérez, na coordenação da emissora. Mislene Ferreira, na gerência, Daniel Costa. E na gerência executiva, Luciano Seixas. Hoje, segunda-feira, dia 30 de agosto de 2021. Começando a semana e quase finalizando aí o mês de agosto, não é, Felipe Pérez? Bom dia, buenos dias, Felipe. Bom dia aos nossos ouvintes que acompanham a programação aqui em Tabatinga, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, os municípios brasileiros aqui na Tríplice Fronteira. Fazemos fronteira com a cidade de Letícia, na Colômbia, então buenos dias aos colombianos. E também em Santa Rosa, no Peru, e Islândia, e com Islândia também no Peru. Bom dia para vocês, buenos dias. E as comunidades indígenas, nossos ouvintes, as populações ribeirinhas, aos indígenas, muito bom dia para vocês, né? Uma semana com muita saúde para todos nós, né? Com realizações, com perspectivas, tá, gente? Então é isso. Começando aqui o nosso programa já com um dos grandes sucessos de Manaus.